vivo estou, pois um dia ele morreu por mim. Livre estou, pois um dia condenado fui. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer, foi por mim. Toda iniquidade ele levou, minha dívida pagou, me amou, redenção. Amor, redenção.